DJ Thiago, o DJ que é pressão no Pará. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. E comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou. Agressivo desse DJ jeito, Thiago, pressão. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou. Hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. E comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate. Hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Corre, morenita sola, cada uno em seu lugar. DJ Thiago Pressão, o top DJ do Pará. Explode o bagulho. DJ Thiago Pressão. Aí, DJ Thiago Pressão. Tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado aí, DJ, que ela vai te sarrar. Sai em mim, latica. Que passa as musitas. Sai em mim, latica. Que passa as musitas. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Sai em mim, latica. Que passa as musitas. Sai em mim, latica. Que passa as musitas. É DJ Melri, a maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. MC Black. Olê. Morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Explode o bagulho. Thiago Pressão. Ela se posta na festa com as suas amigas, que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixa, tímido, quebra fácil, me chamando rebolado e disse vai namorar bobo. Posso coração na geladeira, é a pizzeria do camarote, a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de siroque. Posso coração na geladeira, é a pizzeria do camarote, a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de siroque. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Olá, DJ Thiago Pressão. Sonhou com o príncipe encantado a vida inteira. Mas um amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo é de bobeira. Já não vinha baladeira e de domingo a domingo. Ela se encosta na festa com suas amigas, que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixo, tímido, cada passo. Me chamando rebolado e disse vai namorar bobo. DJ Thiago, o DJ que é pressão no Pará. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, borrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, borrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção, os meninos lindos. Os tem banca bebida, os feio é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo. De 38 carregado, borrando. Faz o sexo bolado. De 38 carregado, borrando um baseado.

Hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria. Joga pra trás, joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente. Hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria. O que vou, joga o rapetão na pistola. Vai, joga o rapetão na pistola. Vai, joga o rapetão na pistola. Vai, joga o rapetão na pistola. DJ Marcos Show, o rei das produções de Nova Timoteua. Hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria. DJ Thiago Pressão. DJ Thiago Pressão, o top DJ do Pará. DJ Thiago. Tua cara DJ é Thiago Pressão. Com a minha esperança, não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida. Vai, aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, toma conta da minha vida. Vai, aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. Tô tipo tolerância. DJ Marcos Cauê, no máximo. Não te vejo, bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu, parar de tomar conta da minha vida. Vai, Thiago, o DJ que é pressão no Pará. Baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Quando eu casei, DJ eu Thiago. Achei que eu ia ser feliz. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só prestava duas coisas e eu vou falar agora. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Eu em casa vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada. Sabe o que eles estão perdendo? Nada, sabe o que eles estão perdendo? Nada, sabe o que eles estão perdendo? Nada. Casei, fiquei feio, engordei, só gastei. Casei, fiquei feio, engordei, só gastei. Cê é louco, truta. Assim não dá não. Ah! Se eu pudesse voltar no tempo, lá no casamento, como que seria bom? Senhor DJ Guga, você aceita se casar com ela? Eu dizia não. Eu dizia não. Eu dizia não. Não, não, não, não, não. DJ Thiago Pressão. DJ Thiago Pressão. O top DJ. É o DJ Thiago. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. Love it. Thiago, o DJ que é pressão no Pará. Moço, eu quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Pode dar pra ele que hoje tu tá vendo mais. Seja duvidado que tu é capaz. Você chuta o balde, nós mete o louco. Sede de baile, caralho é o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento e tal. Desce, desce, desce, desce, desce. Senta, senta, senta, vai gravando. Essa dica de menina, tá com a boca puta e vem que te amiga e tal. Desce, desce, desce, desce, desce. Senta, senta, senta, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, baixista. E o DJ do DJ Thiago Pressão, o top DJ do Pará. E o DJ do rock, já sabe quem é, né? MC Rick na voz, David Super na produção. Artista e o DJ do rock. Olha aí, Deus realiza. E o DJ do rock. Olha aí, Deus realiza. Um dia eu vi Estela já deixou. Ei, Thiago Pressão. Creio que fui atendido. Era só um menino. E quando nós amamos, fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito. Não demorei um pouquinho. Uma referência em mixagens no Pará. No Pará. DJ Ronaldo Maresia. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na dele, a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho. Mas capaz de descer minha fé, expressar minha dor chorando o joelho. Lembrou do sonho das artes, da fumaceira do breu. Da playboyzada, pisou palhas, quem é tipo meu? Vi quatro amigos meu, e truco em mídia otário. E cinco preto na favela, vira empresário. Tanto faz que minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo. Hoje eu posso te dar um abraço mais puro e dar um vestido. E se fosse porque já falou que o moleque não ia durar, que trocou o revólver no amor, que estampa rap não quis estudar. Agora é champi, nave rebaixada. O jet no engate tá danado. Daqui pra Riviera é quase nada. Descendo a baixada, frente acelerada. Um dia eu vi Estela cadente e fiz um pedido. Creio fui atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar da DJ Thiago, o DJ que é pressão no Pará. Quer ver o Cres, do tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer, mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer, descer, descer. Do tabuzão que te faz mexer, mexer, mexer, mexer. Pode começar a descer, descer, desenho. Eu tô usando de fama, mexer, mexer, mexer, mexer. Papai, droga. Se você, se você, se você, se você, se você, se você, se você, Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. DJ Thiago Pressão. And when I finally got sober, 10 years older, but fuck it, there's something to do. I'm moving out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You never wanna step off that roller coaster or the low on. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust. DJ que é pressão no Pará. DJ Thiago Pressão. DJ Thiago Pressão, o top DJ do Pará. Põe a mãozinha pra cima e grita: Hey! Ho! Thiago Pressão.